entrega sua vida a Deus o Pai. Entrega sua vida a Jesus. Alma cansada, por que lamentar? Jesus Cristo, vem a Jesus Cristo. Entrega sua vida.